Muito bem. Eu não sei como eu vou fazer isso aqui. É muito estranho falar sozinho com um celular na mão, que é o que eu tô usando para gravar isso aqui. Eu não sei se eu vou chamar isso de podcast, mas isso aqui é só alguns pensamentos que eu gravo em alguns minutos que eu vou jogar pela primeira vez na internet. E eu tô decidido a fazer isso, mesmo que seja totalmente vergonha alheia. Eu tô dentro do meu carro. Eu espero que ninguém esteja vendo isso. Mas se alguém vê, também foda-se. Todo mundo manda mensagem de WhatsApp desse jeito. Sabe aquela posição que você segura o celular na mão, meio que de ladinho assim, de banda, na horizontal, com a tela virada para cima? E você fica apertando aquele botãozinho de gravar a voz do WhatsApp. Então, eu tô nessa posição com o meu celular. Isso é muito estranho, cara. Isso é claramente baseado. Eu sei que isso é um conceito de podcast, mas eu tô claramente me baseando no Arthur Petri. E isso é muita viadagem, cara. É muita viadagem. Que eu falo, velho? Que eu falo? Meu Deus, é muito difícil fazer isso, cara. Eu não sei se alguém vai ter saco pra ouvir isso aqui. Tá, eu vou começar me apresentando. Acho que essa é a melhor forma, não é? Meu nome é Diego. Eu tenho 18 anos. Eu sou uma pessoa totalmente irresponsável. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com as coisas. Eu não sei como eu consegui comprar meu carro. Eu ainda tô devendo ele, tá? Esse eu acho que é o único momento que eu consigo falar alguma coisa. Porque eu sou uma pessoa total. Eu sou muito fechado. E eu não consigo me expressar bem. Apesar de que eu trabalho me expressando. Porque eu trabalho num restaurante como atendente. Então. Mas é uma coisa repetitiva, tipo, é uma coisa automática. Que você aprende a falar com o tempo sem muitos problemas. Eu tô no estacionamento de um mercado. Só um momento que eu vou abrir minha água aqui. Ai, meu caralho, eu tô nervoso. Eu tô nervoso, eu não sei por quê, eu não tô fazendo nada de errado. Eu só tô com o meu celular na mão, num estacionamento. E olha só, o estacionamento é de graça, hein? É do mercado. E é um estacionamento subterrâneo. Eu acho que de primeiro eu não vou falar onde eu moro, porque, sei lá. Vai que de algum jeito alguém descobre isso aqui, sabe que é meu. Tipo assim, eu fiz isso aqui. O que que eu tava falando mesmo antes de beber água? Ah, eu trabalho num restaurante. E é uma coisa repetitiva que eu faço. E, sei lá. Eu comprei meu carro, eu tô devendo ele pra caralho ainda. Eu acho que só vou pagar ele final do ano que vem, se der tudo certo. Ai, cara. Tá bom. Por que que eu quis começar a fazer isso aqui? Porque é isso, eu sou uma pessoa muito fechada. Tem um cara assim que eu posso chamar de amigo mesmo, sabe? Mas eu não consigo me abrir nem para ele. Porque, sei lá, é uma coisa muito íntima você falar de você mesmo, sabe? E é uma coisa que eu me impressiono vendo, tipo, o Arthur Petri fazendo isso. Ele abre a vida pessoal dele, mas eu acho que é isso que me atrai nele, sabe? Não atração homossexual, mas uma atração de personalidade. Tipo, eu ouço os podcasts dele, sei lá, fazendo qualquer coisa, indo pro serviço ou se não arrumando meu quarto, fazendo alguma coisa, sabe? Porque é como se eu estivesse preenchendo um espaço de pensamento dentro de mim. Isso é bom, sabe? Eu consigo sair de dentro de mim por um momento e ver o pensamento de outra pessoa. É algo que eu gosto. Eu ouço também o podcast do Thiago Caralho. Eu ouço o podcast dele, do Cagando e Andando. Hoje eu tô gravando isso aqui na segunda. Eu não sei se eu vou jogar isso na internet ainda hoje. Mas é isso aí. Eu acho que. Não sei se Sei lá, não, eu acho que não existe bom começo para nada. Nada, ninguém nunca começa bem. É sempre se atropelando nas palavras. É tipo quando um cavalo nasce, cara. Tipo uma zebra nasce. É, você vê aqueles canal Discovery Channel. Ih, tá vindo uma pessoa. Você vê aqueles canal, tipo, você vê a vida selvagem. Aí você vê aquele cavalo nascendo, ele nasce todo desengonçado, sem conseguir andar. E ele tem que aprender a andar ali, senão ele morre, entendeu? Então é assim, cara. Começar qualquer coisa desse jeito. É um começo desengonçado, é um começo nervoso. Eu comecei isso aqui nervoso. Tipo, eu tô falando com meu celular, mas o meu cérebro sabe que a minha intenção é jogar isso aqui na internet. E outras pessoas vão ouvir. E eu já tô falando há 6 minutos, cara. Meu Deus. Ninguém vai ouvir isso aqui, velho. Ninguém vai ouvir isso aqui. Aliás, é uma coisa que eu acho meio bizarro. Porque o. Tá, o Arthur Petri, ele tem um público um pouco maior. Então eu creio que, tipo, umas 20 pessoas conseguem chegar até o final do podcast dele. Porque, sei lá, eu acho que racionalmente é uma coisa chata, entendeu? Você ficar ouvindo outra pessoa falar é um negócio chato. Ninguém gosta disso. Mas eu gosto, porque isso preenche dentro de mim um espaço que é o pensamento, cara. Eu não gosto do meu pensamento. Eu não sei, eu não sou, cara, às vezes eu tenho 18 anos, beleza. Eu sei que a minha idade ela é muito. Eu ainda sou uma criança, sabe? Eu sei, eu tenho essa consciência. Mas, ao mesmo tempo que eu sou uma criança, eu quero envelhecer mentalmente. Eu nunca consigo, porque o meu instinto, ele me força a ser sempre uma pessoa infantil, cara. Eu me vejo dessa forma. Eu acho. Peraí, deixa eu dar um outro gole de água aqui. Tá começando a ficar abafado, mas eu não vou abrir o vidro. Porque de forma alguma eu quero alguém escutando isso aqui. Eu tô no estacionamento, né? Como eu já falei. Ai, sei lá. Se você aguentou ouvir isso aqui até este exato momento, que são 7 minutos e 45 segundos, eu acho que talvez você tenha interesse, assim como eu tenho interesse de ouvir pensamentos de outra pessoa, outras pessoas. Mas eu não faço isso aqui com intenção de. Sei lá. Sei lá, o Arthur Petrilli ele é meio fracassado ainda, sabe? Eu creio que. É que tá o um negócio. Podcast não dá futuro, assim, entre aspas. Mas o ramo que ele tá seguindo agora de fazer stand-up, tudo bem. Ele pode vir a se tornar uma pessoa mais conhecida ainda. Mas o podcast dele sempre vai estar no abismo ali. Entendeu? É pouca gente que vai conhecer o Arthur Petri e vai se dedicar a ouvir, sei lá, meia hora de podcast que seja. A galera entra, ouve um pouco e sai, porque, sei lá. É complicado você caracterizar pessoas entre pessoas normais e pessoas estranhas. Mas eu acho que se essa classificação dos seres humanos fosse tão simples, eu acho que eu seria uma pessoa estranha, porque eu não gosto de festa. Eu. Tá bom, tá, que bizarro que eu tô falando. Só que uma pessoa não gosta de festa significa que ela é estranha. Isso é muito coisa de Arthur Petri, sabe? Tipo, Arthur Petri 2013. É negócio assim quando ele era tristão. É desse jeito. Mas tá, se houvesse uma classificação de pessoas estranhas e pessoas normais, pessoas estranhas não seriam todas com um único pensamento. Mas eu creio que pessoas normais são aquelas que nunca saem do raso. Pessoas que estão sempre ali naquele mesmo pensamento. Geralmente, sei lá, todo mundo que segue o pensamento dos outros sem antes analisar. Eu acho que é isso. Eu espero que esse carro esteja isolando o som completamente, cara. O vidro tá totalmente. Eu tô totalmente fechado aqui. Eu já tô há uns 10 minutos. 10 minutos em ponto, hein? Agora que eu fui ver aqui o gravador. Mas eu já tô uns 10 minutos aqui no estacionamento parado. Tomara que. Eu acho que não tem câmera não. Eu acho que ninguém me viu entrando dentro do carro para falar sozinho. Como se eu estivesse mandando uma mensagem no WhatsApp. Ah, eu acho que é isso. Eu não tenho muito para falar não. Agora, pelo menos. Eu já tô com essa ideia de gravar isso aqui há de um mês, 2 meses já. Mas eu acho que eu nunca tive a coragem, a pachorra pra tá falando assim, com o meu celular na mão, sabendo que outra pessoa pode ouvir isso aqui se ela quiser, entendeu? E aí que tá, é estranho. Muito estranho. Mas é uma boa forma de você guardar seus pensamentos para o futuro, se você quiser ouvir. Eu acho que é isso. Já deu, né? Tá bom. Eu queria falar mais coisa aqui, mas de primeira assim, na cabeça, agora não tem muito o que falar, não. Eu vou tentar guardar mais algumas ideias aí. E vamos ver, né, no que vai dar, se alguém vai ouvir isso aqui, vai ter interesse nisso aqui. E é isso. Falou.